897, agora é com Recife, 25 horas, tem bom voo. 25 horas, vou na 897. Decolagem autorizada, variável com 3. Autorizado, alinhar e manter pista no lugar. Sete aos 15, 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado. Correção, mandou uma porta, já está para aí, 5-7. Dia 3-5-7, Nagore subindo 380, vigilando. 3-8-0 na fila, Nagore da 3-5-7, qual é o possível pro direto de ofício? Sim, aguarde, fui eu, Gole da Presente. Ok, vamos lá, Gole da Presente, tá 357, aguardando o fita, obrigado. O 605 da colagem autorizada, pista 90, variável com 3 nós. O 605 copiou a torre? Como 7 está autorizado o FITO, porém restrito ao 340. Direto ao FITO, restrito ao 340, tá para aí, 597. Aos 18, 18, 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado. Washington 605 na Dael. Na Dael, subindo ao 360-1605. 360 Dael, 05. Uniforme, Mike, uniforme, descendo para a altitude de tráfego do destino, reporte cruzando 3 mil pés. And 582 flight back position, qualquer date, and down 2050. Sete da TAM, agora é com centro Recife, 1228, tem um bom voo. 1228 para o Papa 3, 517. Azul 4208, bom dia, identifique na proa de TAP 10, mantém o 050 com 1003. O Gol 605, agora com centro Recife, em 1251. Recife 1251, obrigado. 05. on the traffic rule with heading 045 to avoid. Clear. After avoid weather, fly down a position in prospect localizer. Yes, I think you said in this position we intercept the localizer or the runway 10. Clear localizer. That's copy. With this heading, localizer, runway 10. Under 582. Check high. Planejamento correto, chame pronto, pushback funcionamento, tanto aí 179. Do 3179. 3179, prossiga. Sentido, nota a respeito da operação 58. Hoje é domingo, vou mostrar a questão aérea da aérea. Alguma possibilidade de coordenar as restrições em uma operação 58? Vou tentar junto ao centro, mas já informo que vai ser um pouco difícil, ok? Eles acatarem a solicitação. Minutinho, mas vamos tentar, ok? Ok, modificado aos 27, o controle de solicitação na área, livre para quem se para a coordenação, Mike, informe. Onde 582 ceiling 1000 feet and visibility 2500 feet. That's a copy and 582 join and localize runway 10. Okay, clear the LS, stand by for call tower. Clear for LS, runway 10 and 582. O azul, 4208. Passa aí com a 2000 com 2013, a gente opera com 1000 de teto e 2500 de visibilidade. Ok. Nesta proa está autorizado a interceptar, informando estabilizado. Salvador 3153 para posicionamento no 8. Andes 582, contact Salvador Tower 118.6. Salvador Tower 118.6, Andes 582. Vou contactar o CGNA para ver a possibilidade, ok? Mas em princípio aí vamos ter que aguardar. Em princípio aguardar a coordenação entre os órgãos e dentro de alguns instantes eu retorno com a resposta, ok? Tá bom, muito obrigado, hein? Tô aguardando o 3179. Salvador, tá 3153. Prossiga, tá 3153. Pede acionamento no 8. 08 autorizado, SAMTAC. Windjet. Negative. Não, wind check, wind check. Ok, 050 degrees, 80 knots. 050, 09, thank you. Andes 582, do you have the high intensity lights? Tower Andes 582, do you have the high intensity lights? Tower Andes 582. Go ahead. Do you have a high intensity lights on? Inside, you went. Negative, negative. Do you have high intensity lights on? Clear to land runway 10. Clear to run runway 10, under 582. Pois Salvador informa teto de 500 pés, visibilidade de 2000 metros, chuva moderada. Ô Chilson, a aeronave à frente arremeteu ou pousou? Pousou, o Azul 4208. Ô Chilson, pela sua escuta, está no localizador agora, Azul 4208. Sente Azul 4208, aguarde para chamar a torre. 8.6 então, muito obrigado. Vai te autorizar, chamar Torre Salvador 118 decimal 6. Quero falar. Before taxiway Juliet. Taxiway taxi by Alpha, holding position before Juliet, under 582. Salvador, bom dia, 4208 do Sul, agora no localizador a 4 milhas de Dunas. Reporte externo, baixa travada. Pista molhada, chuva moderada, vento variável com 5 nós. Mostrei baixa travada, 4208. 3153, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista no zero. No ponto de espera torre 1 no outro, decimal meia dúzia, o ajuste no zero no 3, bom voo. Juliette Alfa, 1262, ponto de espera 3. Approaching Juliette, under 582. Put position under 582, after the Airbus Tank Company. Taxi via Juliette Gate 10. All in position and taxiing after which aircraft? Airbus Tank Company. Airbus, okay, and Tank Company inside under 582. To the left now, okay? That's okay. Reporte visual com campo 4208, vento variável com 8 nós. Portada visual, 4208. Salvador 3153, mantém um bom espera. Aviso por 500 pés, 42082. Pouso autorizado, pista no zero, variável com 8 nós. Afirmativa, Linhares Mantê 3153. Um solo 42, direito 1219. Solo Salvador, bom dia, Azul 4208, Bruno. Azul 4208, bom dia, teste via Alfa Índia para o portão 03. Alfa Índia, portão 03, não sou escuta.